Sejam bem-vindos ao Pixel Lunar. Meu nome é Felipe e eu tô aqui com o Raj. Fala, meu consagrado. E a gente vai falar sobre Death Note, um anime de 2006. A gente vai falar sobre a primeira parte, que é do episódio 1 ao 25, que a gente decidiu reassistir e o Raj assistiu pela primeira vez, né? Exato. Desde que eu te conheço, eu venho falando de Death Note. Mesmo quando eu te conheci e eu não sabia muito sobre você, eu já sabia que você ia gostar de Death Note. Por que você demorou tanto assim pra assistir Death Note? Ah, cara, eu nunca tive saco pra começar. Quando eu começo a assistir as paradas que eu curto, eu assisto tudo rapidão, sem parar, tá ligado? Nunca tive interesse em começar a assistir, eu também não tenho motivo específico, não. É, são 37 episódios, eu sempre achei estranho isso. Eu sempre soube que você ia gostar e ficava meio puto porque você não assistia. É um anime que todo mundo assistiu, menos você. Ah, tinha que ser diferenciado, né? Todo mundo assistiu. Antes de você assistir, dessa vez, pra gravar esse podcast, o que, que você esperava do Death Note? Eu esperava uma coisa que já acontecia, né? Eu já tinha visto várias pessoas falando dele, pessoas que fazem reviews de anime, essas coisas. Então, o que eu esperava era uma batalha de intelecto e planos entre duas pessoas muito inteligentes. Tava esperando basicamente isso. O anime me deu isso, mas foi de uma maneira bem mais legal do que eu imaginava. Tipo, você achava que ia ser muito chato? Você achava que ia ser muito parado? Eu achava que ia ser um pouco parado, sim. Uhum. Mas o começo do anime, principalmente os dois primeiros episódios, eles constroem um mundo muito bem. E mostra todo o potencial do Death Note e tudo. É bem legal. Uhum. Eu assisti na época. Não, eu não assisti no ano que ele estreou. Eu devo ter assistido um ano depois, mais ou menos. Então eu tinha uns 14 anos. Eu devo ter assistido lá por 2007 ou 2008. E eu lembro que na época ele era conhecido assim como o anime foda. Era o anime que todo mundo respeitava e que todo mundo conhecia. E é engraçado que até hoje, quando se fala em anime, assim, quando você vai recomendar anime pra pessoas que não conhecem, ou quando você vai conversar sobre anime com pessoas que não conhecem tanto anime, Death Note é um dos animes que essas pessoas geralmente conhecem. Geralmente é Fullmetal Alchemist, Death Note e Evangelion. É, olha aí, três que eu nunca assisti, só assisti agora Death Note por causa do podcast. Caralho, hein? É, e tem outros, né, que eu não devo estar lembrando agora, mas geralmente são esses os animes que você escuta quando você fala sobre animes pra pessoas que não conhecem ou que não são fãs de anime. E desde aquela época, eu lembro que naquela época mesmo, o Death Note já era conhecido como esse anime diferente pra pessoas que não são muito chegadas em anime. Um anime pra conhecer o mundo dos animes e mangás. É, e pô, eu lembro que desde que eu ouvi falar, Death Note já era muito respeitado. As pessoas sempre gostaram muito de Death Note. É um anime, assim, da minha adolescência, né? É um dos animes da minha adolescência. Eu lembro que eu assisti e eu gostei pra caralho na época. Tanto é que eu lembro que eu assisti todos os episódios em uma semana. Eu acho que, sei lá, uns 3 ou 4 dias, alguma coisa assim. Porque eu tinha gostado pra caralho. Eu comecei a assistir, eu não parava mais. Sim. Eu ficava assistindo um episódio atrás do outro. E eu nunca fui de fazer muito isso, né? Na época eu até fazia mais. Mas, mesmo na época, eu nunca assistia tantos episódios sem parar. Eu lembro que Death Note, ele me fez assistir dessa forma. Eu lembro que eu até reassisti mais ou menos na mesma época que eu mostrei pra minha mãe o anime. Nossa! Eu não lembro. Eu lembro que ela gostou, mas eu não sei o que ela achou, assim, do anime. Eu só lembro dela ter gostado. É, sei lá, eu teria que conversar com... Bom, ela não ia lembrar. Hoje ela não ia lembrar de jeito nenhum. Mas eu queria ter conversado mais com ela sobre esse anime, pra ver o que ela achou. Porque a minha mãe, ela não é do tipo que conversa sobre as coisas que ela assiste. Então eu mostrava pra ela, ela gostava, e era isso. Gostei, é maneiro. Não, às vezes ela nem falava nada. E não que ela não estivesse gostando, né? Ela é assim com qualquer coisa. É, chega a ser frustrante. É o tipo de pessoa que você mostra... Você quer compartilhar alguma coisa que você gosta muito. E daí ela... Quando ela aceita ver aquilo, ela não fala nada sobre. Ela vê e não fala nada. É bem frustrante. Então, e daí desde essa vez, eu não assisti mais Death Note. E agora eu reassisti pra gravar esse podcast. E foi uma experiência meio meio masoquista, porque... Nossa. Porque é muito bizarro você ver alguma coisa que foi tão marcante assim na tua adolescência. Porque eu ia assistindo e eu ia meio que lembrando, né? Eu lembrei da maior parte do anime, tanto é que teve algumas partes que eu pulei, porque eu lembrava perfeitamente como era, então eu não sentia necessidade de assistir de novo. É... Você lembrava perfeitamente esse não, hein? Não, porra, eu lembrava. Teve algumas partes que eu não lembrava de jeito nenhum. A gente vai falar mais sobre isso depois. É, então, ter assistido Death Note foi uma experiência meio masoquista, porque eu ia lembrando da minha adolescência. Eu ia lembrando da época. E é foda, porque eu ia lembrando da minha adolescência e eu ia lembrando de todos os problemas que eu poderia ter evitado e que me levaram até a vida que eu tenho hoje. Mas ao mesmo tempo foi legal ter reassistido, porque eu gosto de assistir as coisas que eu gostava pra tentar ver por que que eu gostei daquilo. Porque na época eu não entendia, né? Eu simplesmente gostava. E hoje eu tenho capacidade pra conseguir entender esse tipo de coisa, pra analisar esse tipo de coisa. Então foi bom, foi muito legal ter reassistido, mas ao mesmo tempo doeu bastante ter reassistido, porque foi foda lembrar da minha adolescência. Enquanto eu tava reassistindo, eu lembrei bastante de como era não só a minha vida, mas também de como era a época relacionado aos animes. Porque foi mais ou menos nessa época que começou esse negócio de fansub e download de anime. Então foi meio que o início de uma nova geração de fãs. Porque antes disso você só assistia anime pela TV. Então quem não tinha TV a cabo, como era o meu caso, só conhecia animes como Dragon Ball, Pokémon, Digimon. Daí mais ou menos nessa época, por causa da internet, eu comecei a conhecer animes como Naruto, Death Note. Eu acho que foi mais ou menos na mesma época que saiu o Fullmetal Alchemist também, Bleach. Foi mais ou menos aí que, digamos que começou uma nova geração de fãs de anime, ou de otaku. Eu não gosto muito dessa palavra de otaku, mas enfim. É, então, daí eu comecei a reassistir. Eu comecei a perceber várias coisas que são meio problemáticas. E eu queria saber, quando você assistiu os primeiros episódios, o que você achou deles? Cara, logo no primeiro episódio já tem eles explicando as regras do Death Note, né? Eu achei muito bom, cara, a explicação das regras, que mostra tudo que aquele universo pode ser. Esse negócio que você falou de criar as regras é uma das coisas mais legais do anime, que ele vai criando uma lógica própria. Tipo, ele vai criando vários jogos e ele vai adicionando várias regras a esse jogo. E é engraçado que no meio do episódio, né, quando aconteceria o comercial, se tivesse assim na TV, aparece regras do Death Note. Sim. Legal. É, ele vai explicando, né? Uma das coisas que faz o Death Note ser tão legal é ele criar esses quebra-cabeças. Ele é um anime divertido de você acompanhar a lógica bizarra que ele vai criando. Porque a história é o seguinte, um Shinigami, que já começa, né, com o sobrenatural. Um Shinigami, que é um deus da morte, ou uma criatura sobrenatural relacionada à morte. Ele tá lá no mundo dele, entediado, e resolve ir pro mundo real se divertir. É, então ele joga o Death Note, que é um caderno onde os Shinigamis anotam o nome de pessoas pra elas morrerem. Ele joga lá pra ver o que vai acontecer. E daí o caderno acaba caindo numa escola. Aí o protagonista, o Light, ele vê esse caderno. Primeiro ele pega o caderno, né? Ele não acredita no que é o caderno, ele acha que é alguma brincadeira idiota, ele lava o caderno lá. Por algum motivo, ele dá alguns passos pra ir embora. Aí ele fala, caralho, e se for verdade? Vou levar o caderno. Sim. Aí primeiro ele testa o caderno pra ver se funciona. Depois que ele faz dois testes, que o Shinigami aparece pra ele, que é o Ryuk. Sim, exatamente. Daí o Ryuk explica pra ele, né, as regras. E ele começa a testar o caderno. Ele começa a matar criminosos que aparecem na TV. Criminosos fudidos que aparecem na TV. Não qualquer besteira. E isso leva uma coisa aqui que eu tava esperando. É, antes de reassistir, na minha memória, Death Note falava muito sobre a questão da pena de morte e criminalidade. E daí eu comecei a assistir esses primeiros episódios e ele até fala um pouco sobre isso. Tanto é que o Light, ele fala uma frase que eu achei até meio bosta, mas que combina com o personagem, que ele diz que as pessoas normalmente desejam a morte dos outros. mas elas não admitem porque é politicamente correto você ser contra a morte de criminosos. É alguma coisa desse tipo, talvez não com essas palavras, mas é mais ou menos isso que ele fala. Sim, é por aí mesmo. Ele até fala um pouquinho sobre esse negócio esse assunto de pena de morte e tal, e criminalidade. Antes de reassistir, eu já tava esperando ver ele falando bastante sobre isso e me decepcionar muito com isso. Porque eu sabia que se ele falasse ia ser uma... Ele ia falar sobre umas políticas de merda. Mas aí ele fala um pouco no começo e esquece, e nunca mais traz de volta essa questão. Até no segundo ou no terceiro episódio, um personagem fala que a criminalidade realmente diminuiu e tal. Mas acho que essa é a última vez que ele fala sobre esse assunto. O Light continua matando o criminoso, mas... O anime não fala sobre isso? Não sei se você entende. Sim. É, ele fala sobre isso só nesse episódio. E sim, que o carinha mais idiota lá da delegacia fala que... Ou, a criminalidade tá diminuindo. Por que a gente não deixa assim? É, ele meio que começa a virar um caos lá na polícia, porque eles têm que pegar, né? Não é permitido por lei. Aí daí tem esse cara que diz isso. Mas daí o anime nunca mais fala sobre isso. E tipo... Apesar de eu preferir qualquer história que fale sobre esses assuntos importantes, eu não acho que ele ignorar esse assunto seja um grande problema pro Death Note. Porque o anime, ele é super simples. Eu acho que se ele tentasse ser mais profundo, ele ia acabar falando muita merda. Ah, possibilidade. Ia perder a simplicidade que faz ele ser legal. Hoje em dia, eu não me importo de gostar de coisas que têm uma política ruim. Mas eu acho que o mais importante é gostar das coisas com responsabilidade. Tipo, eu tenho noção das coisas que o Death Note faz. Eu tenho noção de que ele meio que traz uma política de merda, mas acaba não entrando no assunto. Eu tenho noção de que ele é um anime machista, e a gente vai falar sobre isso depois. Mas eu consigo gostar mesmo assim. Eu acho que gostar com responsabilidade é importante. Tipo, você ter consciência do que aquela história tá fazendo e aproveitar ela mesmo assim. Eu geralmente não tenho consciência de nada disso. Então, mas eu acho que você deveria ter. Tudo bem, você não precisa deixar de gostar de nada. Apesar de que tem algumas coisas que eu acho que eu discordo tanto que eu não consigo gostar. Mas tem coisas, como Death Note aqui, que eu discordo, mas eu consigo aproveitar mesmo assim. Entendo. Isso acontece muito com videogame, porque geralmente o jogo você gosta das mecânicas, mas aí ele tem uma história que tem uma política horrível. Mas você acaba aproveitando mesmo assim por causa das mecânicas. Eu acho que o importante é você ter consciência e perceber o que ele tá fazendo. Pra mim, o que faz o Death Note ser legal, a forma como ele usa a lógica, como a gente falou agora há pouco, é muito divertido você acompanhar os quebra-cabeças que ele cria. Então, por exemplo, ele cria uma lógica que nem é importante pra história, mas é divertido mesmo assim você entender o que ele tá tentando, o joguinho que ele tá tentando fazer. Mas como não é importante pra história? Por exemplo, um dos primeiros capítulos mostra o Light, tipo assim, o Light explica que ele tá guardando lá o Death Note na gaveta. Ele criou todo um mecanismo pra gaveta pegar fogo caso alguém abra aquela gaveta, porque daí ninguém ia poder descobrir que ele tem o Death Note, né? Que nesse episódio ele já tava sendo perseguido. Tipo, isso daí não importa pra história como que esse negócio funciona, mas é divertido você entender a explicação dele. É divertido você acompanhar. Eu acho que essa parte foi pra mostrar que o cara é muito inteligente pra fazer essa parada. Ah, sim, também, mas ele faz isso ao longo do anime inteiro. Ele tá o tempo todo fazendo isso. Sim. Até nos momentos mais chatos, até nos momentos mais irrelevantes ele faz isso. Sim, mas é porque esse é um dos primeiros episódios, acho que é o segundo episódio esse daí. Então, ele já tá mostrando que o cara fez um mecanismo todo muito complexo, muito inteligente, pra daí eles extrapolarem os planos dele e é o limite. Ah, sim, também. Mas até depois, tipo, que nem na... Lá mais pro final dessa parte, né? Que mostra aquele policial mais novato. Ele tá lá meio que infiltrado nos empresários lá. E daí ele faz todo um plano pra fugir. Ele se joga do negócio fingindo que vai se matar. E daí eles pegam ele com um colchão no meio da queda. E daí eles jogam um negócio pra fingir que ele caiu mesmo. Tipo assim, é todo um plano... Que o anime, ele explica tudo que ele faz, que não importa pra história, mas é divertido mesmo assim. Não sei se você tá entendendo. Mas como que isso não importa pra história? Eu não entendi nesse caso. Bem, isso é uma parte bem importante pra história. Não importa todos esses detalhes. O que importa é ele sair de lá. Mas o anime, ele faz questão de mostrar detalhe por detalhe e explicar detalhe por detalhe. Cada passo... Ah, eu acho importante esse momento. Não. Esse momento específico que você tá falando, eu acho importante, porque as coisas que acontecem posteriormente pra eles pegarem esse cara da empresa, depende de tudo que foi feito ali. Não. Mas eu tô falando da forma como ele foge de lá. Tipo... Sim, eu acho importante. Não, o que que isso... Ia ser meio chato se o cara simplesmente saísse. O cara conseguiu sair, beleza. Acharam que ele morreu, beleza. Não, mostrou todo o plano sendo seguido, até porque o anime, ele não mostra o cara falando do plano, né? Um personagem que a gente não comentou ainda, que é o L. Uhum. Não mostra o L bolando esse plano, a gente só vê o plano em ação. Eu acho que toda a parte do plano, para o que vai acontecer posteriormente, é importante. Então, a gente tem que ver tudo que eles fizeram ali pra poder ver a conclusão depois. Não, então, é isso que eu tô falando. Pra história, o plano não é importante, mas é divertido. Porque o anime poderia mostrar ele fugindo de outra forma, sem tantos detalhes assim. Mas ele faz questão de mostrar com todos esses detalhes, porque essa é a graça do anime. E isso entra na outra parte que faz o anime ser tão bom, que é o conflito entre o L e o Light. Que o L, né, ele é um personagem que é um detetive, ele trabalha pro FBI, não, né? Não, é o melhor detetive do mundo, ele trabalha não somente pro FBI. É, então, ele é um detetive foda, que também é um adolescente, que é um cara super estranho e tal, tipo... Ele é exatamente o oposto do Light, que enquanto o Light é um cara... Bem... Todo certinho, todo arrumado. É, bem elegante e tal. O L é um cara todo bizarro, corcunda, desregrado, tem umas olheiras. É, então ele é o oposto do Light. Ele também é um detetive super inteligente. E o L não é um detetive, mas também é super inteligente. Então é muito foda esse conflito entre os dois. Porque o Light começa a ser procurado por estar matando as pessoas, né? E daí o L aparece pra tentar pegar ele, porque eles sabem que tá acontecendo... Que as mortes estão sendo causadas por alguém. Estão sendo causadas de uma forma muito misteriosa. Então eles sabem que não é qualquer um que vai conseguir pegar esse cara. É algo muito perigoso. Uma coisa que eu achei engraçada nessa questão de saberem que a morte está sendo causada por alguém... É que sempre durante os episódios eu me perguntava, por que ele tá fazendo isso? Aí eu lembrava, ele quer que o pessoal saiba que ele tá causando. Ele, não ele, né? Que alguém está causando essas mortes. Ele quer que saibam que alguém. Toda hora eu me perguntava, caralho, por que ele tá fazendo isso? Isso é muito idiota. Não, ele quer que saibam. É, ele quer que saibam. E isso faz parte da vaidade dele. Que o anime mostra que o Light, ele é um cara super... pretencioso e vaidoso. Ele quer poder, né? Sim, ele gosta fala do poder. Ele quer ser o deus do novo mundo. Exatamente. Ele fala que ele quer ser o deus do novo mundo. Isso entra numa coisa aqui que eu anotei. O Light, ele é a fantasia perfeita do nerd de 4chan e fórum de videogame de 2008. Tipo, ele é um tipo de personagem bem comum em anime, que é o cara introspectivo, que por fora ele é tímido, mas por dentro ele é poderoso e ele é cruel. É como se ele não fosse tímido de verdade. Ele é incompreendido por ser inteligente demais. Eu acho esse tipo de personagem meio problemático, porque eu lembro que na época eu conversava com os outros moleques que tinham mais ou menos a minha idade, e hoje, parando pra pensar nessas conversas que eu tinha e que eu consigo lembrar, eu percebo que muitos desses moleques se identificavam e se inspiravam no Light. E tipo, esse tipo de personagem eu acho perigoso, porque ele meio que vangloria a timidez... E a introspecção. E tipo, ele é exatamente, como eu falei aqui, um nerd de 4chan. Porque ele é o cara tímido que se acha melhor que os outros. O cara tímido e arrogante, que se acha super inteligente e se acha superior aos outros. Questão, eu só não vejo o Light como tímido. Então, ele é tímido. Só que o anime mostra essa timidez como se não fosse uma timidez. Como se fosse uma opção dele, algo que ele planeja. Que é exatamente assim que os moleques que se acham superior aos outros se sentem. Tipo, que ele não é tímido. Ele só é... incompreendido por ser inteligente demais. Ele é bom demais pros outros moleques da idade dele. Não sei se faz sentido. E não me surpreende que coisas como o Gamergate seja em grande parte composto por otakus, porque eles se identificam com esses personagens, como o Light. E o que é Gamergate? Não sabe o que é Gamergate? Não. Caralho, Gamergate é o... Foi tipo um movimento criado quando teve o escândalo da Zoe Quinn, aquela desenvolvedora de jogos que ela fez o Depression Quest. Daí teve, em 2013, teve uma polêmica que o ex-namorado dela fez um post no 4chan falando que ela transou com um cara da Kotaku, se não me engano, pra esse cara divulgar o jogo dela. Mas isso é mentira. Tipo, parece que realmente ela traiu ele, mas esse cara da Kotaku, ele nunca escreveu sobre o jogo dela. Ele só escreveu um artigo com uma lista de jogos indies que foram aprovados no Steam, e um desses jogos era o jogo dela. Essa foi a única vez que ele citou o jogo dela num artigo. Ou seja, o ex-namorado estava mentindo. Isso criou uma polêmica tão grande que os nerds ficaram tão revoltados que eles criaram o Gamergate, dizendo que eles se importavam com a ética, eles iam cuidar da ética no jornalismo de jogos, e começaram a atacar ela. Obviamente, esse negócio da ética no jornalismo de jogos é só uma... Só pretexto. É só uma fachada, tipo... Óbvio que eles não faziam isso. Gamergate é só uma organização de... Uma organização machista feita pra... Denegrir a imagem dessa menina, se vocês... É, não só dela. Porque eles continuaram e o Gamergate... Eu não sei se Gamergate ainda existe, mas... Tipo assim, o Gamergate se transformou no que hoje é a alt-right nos Estados Unidos. Que são basicamente os reaça, os neonazi, É, pois é. Então, Gamergate é um lixo e, em grande parte, ele é composto por otakus e por gamers, óbvio, né? Tanto é que ele se chama Gamergate. E, tipo assim, não só Gamergate. Você vê na internet qualquer um com um avatar de anime, você já fica meio com o pé atrás, porque você sabe que as chances dele ser um babaca são grandes. Provavelmente porque eles são atraídos por esse tipo de personagem, como o Light. Devem se identificar com o Light, por exemplo. Como eu disse aqui, o Light é a fantasia perfeita desses caras, porque o Light é um cara bonito, é um cara inteligente pra caralho, ele é desejado pelas mulheres, então é tudo que esses moleques queriam ser. E eu suspeito que é exatamente como o próprio autor queria ser. Ele se colocou no Light e daí ele faz o Light viver o que ele queria viver. Eu imagino que seja um desses casos, que é bem comum na ficção. E, né? que é matar pessoas fora da lei. Então, isso daí faz parte, porque ele, nos primeiros episódios, mostra que ele é um moleque, assim, vivendo a vida normal dele. Ele vai pra escola, ele continua tendo a vida normal de adolescente. Ele sai com a menina lá, só que secretamente, ele é super poderoso, digamos assim. Que apesar de não ser um poder como num shonen de luta, ele tem um poder, né? Ele tem o poder de matar as pessoas quase sem consequência. Então, ele é secretamente poderoso, que é assim que a maioria das pessoas queria ser. Apesar de que os métodos dele aqui são bem questionáveis, né? E esse tipo de personagem, assim... Eu não tô querendo dizer que o Death Note é culpado por essa... Por essas pessoas serem assim. Eu não tô querendo dizer isso. Eu só queria que o Death Note, ele fosse um pouco mais responsável e questionasse um pouco mais a personalidade do Light. Porque ele faz um pouco isso no começo. Ele fala que... O L fala pra ele, né? Que ele é infantil, que ele não gosta de perder. E ele mostra... O Light sendo infantil. Logo na primeira vez que o L aparece, se não me engano. Que ele faz o anúncio na TV. Exato. Que ele desafia o Light. Eu não lembro com quais palavras, mas ele desafia o Light a matar ele. O L desafia o Light a matar ele. Só que o L não aparece na TV. Ele não aparece nem a voz, ele não fala o nome e nem o rosto. Então o Light não pode fazer nada, porque pra ele matar alguém ele precisa saber o rosto da pessoa e precisa do nome da pessoa. E daí nesse capítulo ele fica muito puto. E é muito foda isso, porque, tipo, é muito legal você ver aquilo que eu falei antes. É muito foda esse conflito entre os dois, porque é muito foda você ver um derrubando o outro. Uma coisa que eu achei engraçado nesse capítulo também, quando tem a conferência lá, é que ele revela, né, que o maluco que ele matou, que o que tem um cara chamariz que aparece na conferência, que é um prisioneiro que tava sentenciado à morte naquele dia. Sim. Caralho, como é que esse cara concorda em fazer essa porra? É, eu também pensei nisso, mas, né, é o tipo de detalhe que a gente tem que relevar, porque, tipo assim, o cara tá de boa lá, anunciando, todo tranquilo. Tá fazendo tudo de boinha. É, a gente tem que acabar relevando esse tipo de coisa. Mas aí, quando ele pega o caderno pra matar esse cara logo, eu pensava, cara, por que você tá fazendo isso, velho? Aí já mostra justamente a questão dele não querer perder, quando ele foi desafiado logo de cara e já matou o cara que desafiou ele. Sim, é, que mostra um pouco dessa infantilidade que eu falei. Que, tipo, ele quer provar que ele é foda. Então ele não aceita que desafiem ele. Até essa parte aí, o personagem tava bem legal, tipo, porra, ele tá matando um criminoso, fudido. Tipo, quando o primeiro cara começa a investigar, ele mata o cara, tá ligado? Porra. Ele já matou um cara que não era criminoso, então o personagem já tá tudo errado a partir desse momento. É, ele começa com esse negócio de querer limpar o mundo, criar um mundo melhor, não sei o quê. É, mas logo ele já começa a matar qualquer um que fique no caminho. Exato. Dele. É, daí cara, mostra, ele, né? Mata os caras do FBI ali, mano, porra. Sim. Vai contra tudo que ele falou no primeiro episódio. É, exatamente. Ele não tá nem aí. Ele vai matar qualquer um que entra no caminho dele. Claro, isso demonstra completamente a infantilidade da personagem. Sim, sim. Esses capítulos que mostra o cara perseguindo ele e daí ele fazendo plano pra matar o cara sem ser pego. Você gostou disso? Você ainda tava gostando bastante dessa parte, né? Sim, eu achei uma porra muito inteligente. O que eu tava achando mais era a batalha de intelecto do L contra o Light. Acho que é a parte mais legal. Os planos que eles criam é tudo muito complexo, tudo muito mirabolante. Mas quanto ao personagem, do que ele vinha fazendo, quando ele faz essas paradas aí, eu já começo a desgostar muito do personagem. Você começa a ficar com raiva do personagem, mas é legal mesmo assim, né? Ou você não tava gostando? Não, é legal a parte dos planos que eles armam. É tudo muito, muito complexo, é tudo muito louco, é muito legal de ver. É, foi aquilo que eu falei, né, uma das coisas mais legais do anime é esses quebra-cabeças que ele cria. E essa parte aqui, ele faz isso. Tipo, ele cria todo um plano pra conseguir matar o cara sem pegarem ele, né, sem entregar quem ele é. Eu não vou explicar tudo aqui, mas é uma coisa super complexa que ele tem que planejar. Encontrar o cara num lugar público e daí... Tipo, é um plano bem longo. E é muito legal você acompanhar isso, porque funciona como um quebra-cabeça, né? Como, voltando àquele negócio que eu falei antes. Um dos episódios que eu mais gostei também é o episódio 7, quando a mulher desse detetive, ela já tinha sido apresentada antes, ela descobre que ele pode controlar as ações das pessoas antes de morrer. E até então, ele não tinha descoberto isso. E ele fica todo aquele dilema conversando com ela pra poder descobrir o nome dela e conseguir matar ela. Porra, esse episódio foi muito bom, velho. Eu tava tenso o tempo todo nesse episódio. Será que ele vai conseguir? eu já imaginava que ele fosse conseguir, né? Pra a história da continuidade. Claro. Mas, pô, esse episódio foi muito tenso. E uma coisa engraçada também é que os personagens desse anime, eles choram por um olho só. Choram por um olho só? Como assim? Essa mulher, quando o detetive morre, ela chora por um olho só. A Misa, quando ela tá presa, ela chora por um olho só. É porque assim é mais dramático. Não, esse capítulo da esposa lá do cara do FBI é outro exemplo do quebra-cabeça. Tipo, o Light encontra ela, que ela tá num prédio da delegacia, eu acho. Exato. Ela tá querendo falar com o pessoal que tá investigando Kira, pra justamente contar essas coisas que ela descobriu. Exatamente. E daí o Light vê ela, e daí ele começa a tentar a descobrir o nome dela pra ele poder matar ela. Porque se ela entregar essas informações, vai facilitar a investigação e provavelmente vão pegar ele. Exato. E daí o episódio inteiro é sobre ele tentando descobrir o nome dela e tentando convencer ela a não fazer aquilo. Até que uma hora ele consegue e o final é bem pesado. Que termina com... ele escreve o nome dela, que ele consegue descobrir, obviamente. Daí ele escreve o nome dela e termina com ela andando assim, que nem um zumbi. E daí o ambiente fica escuro, daí aparece uma escada com uma corda. Você vê que ela vai se matar, né? Vai cometer suicídio. Cara, e esse episódio mostra bastante como o Light já ficou muito maligno. Aham. Ele nunca foi uma pessoa boa. Ele nunca teve nenhuma ética. Como ele diz várias vezes, ele quer ser o deus do novo mundo. Ele não quer exatamente criar um mundo melhor. Ele tá fazendo por ele mesmo, por pura vaidade. Teve uma hora também que, nesse episódio, tem uma hora que ela passa pela... Ela passa correndo pra atravessar a rua. Meu caralho, eu achava que ela ia ser atropelada a qualquer momento ali. Engraçado também o... É uma coisa que é muito estranha nesse episódio, que eu achei ele muito bom, mas ele é muito estranho porque, porra, uma ex-agente do FBI, que era foda, já trabalhou com ele, ela começa a falar essa parada... Um garoto qualquer, basicamente. Uhum. E o cara fala que ele é da investigação e ela acredita assim, de boa. Uhum. Isso que você falou tem a ver com uma coisa que eu percebi reassistindo pra gravar aqui, que é o machismo da série. Porque, assim, o anime tem poucas mulheres e todas as mulheres que aparecem são ou a esposa madura ou a menininha chata e romântica. Por exemplo, a mãe dele, né, é a mulher madura e calma. Tem a irmã dele, que é a menina chata e romântica e barulhenta. E aí depois aparece a Missa. Muito mais chata. Que é a namoradinha chata. Tipo, a Missa, ela, o objetivo dela é conseguir o amor do Light. Ela não tem uma personalidade. Ela não tem um objetivo. O objetivo dela é namorar. Isso daí... Nossa, isso daí... Eu não sei nem o que dizer. É uma falta de criatividade. E é uma visão também tão míope, tão machista. Porque... Triste. É. É uma visão triste. Todas as mulheres aqui são tratadas como barulhenta, burras e sentimentais. E esse negócio que você falou da esposa lá do cara do FBI... Pra começar que, quando é introduzido ela... mostra que ela abandonou a carreira pra ser dona de casa. Que já é uma coisa meio... Basicamente. De mau gosto, né? Meio questionável. E daí quando ela resolve ir atrás lá, porque o Light mata o marido dela... E acontece o que você disse. Ela começa a entregar a informação. Ela começa a ser convencida pelo Light. Que, porra, a mulher fodona do FBI sendo convencida, fazendo umas burradas dessa. É engraçado que eles andam conversando, eles andam pra lugar nenhum, tá ligado? Eles andam conversando, aí ela falou, porra, acho que tá na hora de eu voltar, né? Tipo, pelo que eu entendi, ela tava querendo ir pro outro lugar que... Pra falar com o pessoal que tava investigando. Daí o Light, ele tava indo atrás. Ele é aquele cara chato que... Fica em cima da mulher, tipo, você se despede, daí ele continua indo atrás. Daí ela falou, ah, então eu vou voltar aqui, você não precisa vir comigo não, tá bom? Aí, beleza, ele continua indo atrás. Continua indo atrás dela. Caralho, que cara chato. Então, esse anime, ele é bem machista, e essa mulher, ela faz essas burrices. Ela não é barulhenta, mas ela cai no negócio de ser burra. E daí a Missa, eu não sei se você percebeu, mas a primeira cena que tem um diálogo da Missa, não a cena que é introduzida, mas a primeira vez que ela tá conversando lá com o Shinigami dela, ela tá conversando sobre amor. Então, tipo, quando aparece a única menina que tem alguma relevância na história, tudo que ela fala é sobre amor. Exato. Durante o anime inteiro. E amor sobre um psicopata. Exatamente. E ela é super romântica e obsessiva. E passa a ser um problema pro Light, porque ela também é burra. E o Light nunca sabe quando ela vai entregar alguma informação que pode entregar os dois. No episódio que ela aparece, que foi, se eu não me engano, no episódio 11, o que que aconteceu? Eu tinha assisti 10 episódios de uma vez. Uhum. Aí no episódio 10 eu parei de assistir. E fui jogar alguma coisa só pra descansar um pouco e depois voltar. Uhum. Caralho, quando eu liguei o episódio 10, eu comecei a assistir, porra, por que ele tá fazendo isso, mano? Por que ele tá mandando esses vídeos pra TV? O que tá acontecendo? Aí aparece ela, que eu já conhecia a personagem, né? Já tinha visto coisas sobre o anime antes. E eu queria saber como que essa personagem ia entrar no anime. Uhum. Aí eu falei, ah, caralho, ela tem um livro também. Sim, é um outro Shinigami que... Eu não lembro, ela. O Shinigami dela joga o caderno também ou ela simplesmente entrega pra alguém? O anime explica isso? O Shinigami, aparentemente, o Shinigami dela, que é a Ren, deu especificamente o caderno pra ela. Pela história que eles contam lá do amor do Shinigami, pelo que eu entendi, ela que era a mulher que o outro Shinigami que morreu tava apaixonado. Uhum. Aí ele pega o caderno desse cara que morreu e dá pra ela. Isso daí. Isso leva a uma outra coisa que eu não gosto do anime. que infelizmente é comum não só em anime, que é a forma como a afetividade é tratado. Porque aqui a afetividade é tratado como uma fraqueza. Sim. Que nem como você acabou de explicar, o Shinigami ele não pode demonstrar amor por alguém, né? Assim, ele não pode amar alguém, porque se ele matar alguém pra salvar uma outra pessoa, ele morre. E tá, até aí tudo bem. Mas, tipo, mais tarde mostra o L meio que demonstrando uma fraqueza por admitir que ele tá se tornando amigo do Light, que o Light é o único amigo dele. Esse negócio da missa, de o amor dela, ela ser super romântica, também é uma fraqueza dela. Então, tipo, eu não gosto quando uma história faz isso, porque é esse tipo de ideia que leva, por exemplo, leva os homens a terem medo de demonstrar afetividade, por exemplo. Mas, né, infelizmente isso daí é bem comum e não é só no Death Note. Sim. Uma coisa legal também é que no começo do episódio, no começo do anime, a gente não sabe quem é o L, né? Ele sempre tá escondido. Uhum. Quando mostra ele, não lembro exatamente que episódio é logo depois, né, que a mulher morre, a mulher do cara da FBI. Uhum. Eu achei muito engraçado que eu olhei pra aquele cara, ele tem um mordomo. Eu falei, caralho, esse cara é o Batman, mano. É bem Batman a história dele, porque ele é criado por esse mordomo, né? Ele é rico pra caralho. Aham, uhum. Ele é rico pra caralho, criado por mordomo. É inteligente pra caralho. O mordomo é mó foda, faz os bagulho sinistro lá das tecnologias. O mordomo dá tiro de sniper na mão do cara com a arma dentro do carro, velho. Aham. Uhum. Ah, é. Caralho. E o L é um detetive. A gente esquece, mas o Batman também é um detetive. Sim. Eu falei, porra, agora é um Batman, cara. É. Então, sobre o negócio da missa ainda, uma última coisa que eu queria falar é que recentemente eu comecei a ler Bakuman, que é o outro mangá do mesmo cara que escreveu o Death Note. E daí lá você vê ainda mais claro essa visão machista que ele tem sobre as mulheres, porque lá é pior ainda. As meninas, elas só servem pra ser a namorada, que, aliás, Bakuman tem um romancezinho fuleiro. Nossa, mas ele tem um romancezinho muito ruim. E daí a menina que o protagonista gosta, nem vale a pena falar sobre ela. Só sei que lá também ele faz essa mesma coisa de... Só tem dois tipos de mulheres. A esposa e a namorada. Nossa. Bom, aí depois que acontece essas coisas, né? Que a gente conhece o L. Acontece a parada da Misa. Eles acabam sendo pegos, né? Na verdade, a Misa acaba sendo pega. E aí dá merda, porque a Misa é meio burra. Sim. E aí ele tem o plano de ser preso também. Pra poder... Ele perder o Death Note, o acesso ao Death Note. E as mortes continuarem. Tirar essa suspeita dele do L, suspeita do L sobre ele. Sim. Eu acho que dá uma esfriada depois que ele perde o Death Note. Sim, isso daí tá ligado a uma coisa que eu falei lá atrás, que a relação conflituosa entre o L e o Light é tão foda, esse jogo deles, de um tentando derrubar o outro, um tentando pegar o outro, é tão foda, que quando o Light perde as memórias... O anime meio que fica sem graça. Eu não sei se você também achou isso. Mas durante todos esses episódios que o Light tá sem as memórias dele, eu achei bem chato. Não sei, você também achou ou você tava gostando? Eu não achei chato, mas eu achei mais fraco do que o que tava acontecendo antes. Uhum. Porque a disputa deles dois realmente é sensacional. Aí eles passam a trabalhar junto, não tem mais esse conflito, fica bem mais fraco. Não tem mais conflito porque daí como o Light não tem mais as memórias... sobre tudo relacionado ao Death Note, ele não sabe mais o Shinigami, não sabe mais nada. Daí perde o conflito entre os dois, né? Não tem como existir mais conflito, não tem ninguém mais inteligente que eles dois. Se eles dois estão juntos, não tem ninguém que seja páreo contra eles. Sim, que era tudo planejado pelo Light. Porque depois você descobre que isso foi tudo planejado pro L parar de perseguir ele. E ainda assim o L continua desconfiando dele. Sim, o L é tão foda que ele meio que entende o que tá acontecendo, ele só não tem as provas. E essa parte eu acho bem estranha, é bem chata. Tanto é que essa era exatamente a parte que eu não lembrava. Eu lembrava que ele perdia as memórias. Mas daí aparece essa organização evil, tipo uns empresários do mal reunidos numa mesa assim, conversando como se fosse... sei lá, o Illuminati conversando, decidindo quem eles vão matar pra conseguir ganhar dinheiro, pra conseguir continuar evoluindo no trabalho deles. E tipo, isso é tão... não tem nada a ver com o resto do anime. Porque o Death Note cai nas mãos de um deles, né? Daí eles começam a perseguir esses empresários. É exatamente aí que eu acho que a série realmente deu uma caída bonita. Tem uma parte engraçada, né? Esse arco de se perseguindo os empresários, quando o L perde as memórias. Uma parte bastante engraçada que o cara, ele faz alguma parada que o L acha impressionante. Aí ele fala, como recompensa eu vou te dar esse morango. O morango tá no bolo dele. O cara pega o morango e coloca no bolso, velho. Caralho, não lembro. O cara, que porra é essa, mano? O cara bota o morango no bolso, cara. E daí o anime volta a ficar bom logo que o Light volta a ter as memórias dele. Que ele... E é tudo muito bom, velho. Toda a construção dessa parte é muito legal. Sim, é muito foda. Ele recuperando as memórias. Aquele capítulo também é bem foda. Eles pegando o cara que tá tentando fugir e tal. E daí o Light toca o caderno, ele recupera as memórias. E daí ele volta a ser do mal. E daí o olho dele tá vermelho e o cabelo dele vermelho também, como tava antes. É, exatamente. Ele volta a ter... Não sei se você reparou também, mas... Tipo, quando ele tá bonzinho, os olhos dele ficam mais redondos. É, e daí, quando ele volta a ser evil, os olhos dele ficam mais... Como que eu posso descrever? Tipo assim, ele fica um pouco menor. Fica maligno. É, tipo... ele perde aquela cara de menino inocente. Exato. Inclusive, isso daí tem a ver com o que eu falei lá. Sempre que ele tá interagindo com outras pessoas, ele tenta esconder que ele é evil. Então ele é sempre bonzinho com todo mundo. Sim. Só que isso tudo faz parte dos planos dele, né? Que, na verdade, eu acho isso meio merda, mas tudo bem. É, daí sempre que ele tá sendo bonzinho assim com os outros, ele fica com os olhos meio bem arredondados e grandes. Eu lembro que, na época, Death Note era um anime bonito pra caralho. E reassistindo hoje, ele não parece um anime de 10 anos atrás. De Sim, mais de 10 anos bonito. Atrás. Ele parece um anime atual. Eu não sei se você também teve essa impressão. Sim, com certeza. Ele é muito, muito bonito. A qualidade da animação dele é muito boa. Sim. É, a animação é boa. Ele é muito bonito. A forma como ele usa as cores, que é sempre tudo bem marrom e preto. Quando mostra o Light, é vermelho. O verdadeiro eu deles mostra Sim. o Light vermelho, com o cabelo vermelho, os olhos vermelhos. E o L mostra ele azul, com cabelo e olhos azuis. Isso é feito também com outros personagens, tipo aquele detetive mais novato mostra ele com o cabelo amarelo, quando mostra ele pensando. Ele é bonito também por causa do design. Eu acho o design dos personagens muito legal. Sim, é legal mesmo. Tipo, até no Bakuman mesmo, Eu não sei dizer, eu não manjo nada de desenho, então eu não sei apontar os detalhes ou descrever os detalhes. Mas eu acho muito legal a forma como ele desenha o rosto dos personagens, o cabelo deles. Sim. Apesar de ser tudo meio parecido, tanto é que... Não sei se você já viu aquele Castlevania Judgment, que é um jogo do Wii. Infelizmente não. O design foi feito pelo cara que fez o Death Note, que desenha o Death Note. E tipo, o Richter lá, ele é o Light. Ele é o Light com uma roupa medieval e chicote. Nada é pior do que o Mashima, cara, então tá tudo certo. então ele não é tão versátil, mas eu acho bem legal, eu acho bem bonito o estilo dele. E é bem único, tipo, você vê, se você olha esse Castlevania, você percebe que é ele. Você percebe na hora que é ele. Se você ver... Eu quero ver agora. Qual que é o Castlevania? Judgment. Olha! Um Deathvania. eu tô falando. Você percebe na hora. Olha! Que é. Olha a Misa aqui também. o cara ele não é tão criativo assim, tão versátil. Mas ainda assim não é pior que o Mashima, não. Cara, Mashima é ridículo. Quem que é Mashima? Mashima é o criador do Fire Tail, que tá fazendo agora o Eden Zero. Ah, não conheço. O Bakuman também, os personagens, eles são mais novos, que no Bakuman os dois protagonistas são mais novos, mas é quase... É quase o Light e o L ali de novo. Aliás, um dia a gente tem que gravar sobre o Bakuman, que é um bom mangá. Ele ensina bastante sobre como funciona a indústria de mangás. Eu acho o Death Note muito estiloso, porque tanto no design dos personagens, o L ser esse cara corcunda que anda estranho e pega as coisas de um jeito estranho com os dedos e tal, os símbolos religiosos que ele usa. Tipo, ele não fala sobre religião, ele só usa o estilo da religião. É muito bonito o que ele faz com os símbolos religiosos. Ao longo do anime ele mostra uns quadros, tanto na abertura, uma música também de, sei lá, música católica. É um anime bem bonito, parece um anime de hoje em dia, tipo, um anime que saiu em 2017. Ele não tem uma cara de anime de 10 anos atrás. Tenho certeza que se você pegar os animes de 2006, você vai ver que todos eles envelheceram bem mal. Mas Death Note não, Death Note continua muito bonito. E eu lembro que na época ele era bonito pra caralho também. Mesmo não assistindo em HD nem nada. Mesmo assistindo no meu monitor tubo horroroso. Monitor de 900, tubo horroroso da época. 900-600. Ah, eu não lembro da resolução, mas era... acho que era 1080 por 1020. Olha! Não sei, não era uma resolução boa. Era uma resolução meio bosta. Ah, pra época! Esse é o quê? 1024-768? Talvez seja. Talvez seja. Tá bom pra caralho. É, ele não era nem tela plana. A maioria, antigamente, era 800-600. Tá até bom. Era uma tela semi-plana. Nossa, as coisas mudaram mesmo, hein? Tecnologia. O meu monitor hoje em dia é 1080p. De todo mundo, basicamente, 1080p hoje. Não, é que é comum o monitor ser 720p. O meu monitor é 1080p e eu tenho uma TV aqui do meu lado também, então, porra. Antigamente eu tinha uma TV de, sei lá, 21 polegadas. E esse monitor de tubo horroroso. Nossa senhora. Jamanda wa subete kiita. Boku shinsekai. Mano, acabou. Não, acabou a saga. Daí começa outra. Ah, sei lá, velho. Não, porra, acabou. O L morreu. Tanto é que, se não me engano, a partir do próximo episódio tem um time skip, eu acho. Tipo, tem um salto de tempo. É, daí você sabe o que acontece? Então, vamos. Não, não sei o que acontece. Eu sei que tem uma parte que o cara tá dando risada e os caras atiram nele. Que eu já vi isso em vários memes. Tá, mas vamos voltar. O que você achou do final? Porra. É maneiro, né? É maneiro que o espetáculo é maneiro. Uhum. Né? Vamos deixar isso claro. Pô, é tenso pra caralho. Tipo, É meio triste e é chocante. Pelo menos eu lembro que foi assim pra mim na época. Você teve caralho, ele conseguiu manipular o Shinigami, cara. Os caras estavam muito de parabéns, cara. Sim, ele nunca soube o nome do L. Ele ganhou. Exato. É que isso daí é aquele negócio que eu falei, né? O amor era a fraqueza do Shinigami. O amor é a fraqueza de todo mundo. Sim. Você sabia que o L morria? Não. Não? Pra mim, a parte dos memes ia acontecer nesse episódio aí. Tava só esperando. Você achava que o Light ia morrer? Sim, eu acho que o Light morre, por causa dos memes que eu já vi, mas... Uhum. Pra mim ia rolar nesse episódio. Ele falou que era o final da saga, mano, caralho. Só tava esperando acontecer, tô muito surpreendido. Legal que você não sabia que o L morria, porque eu achava que era, sei lá, era um spoiler que todo mundo sabia. Não, isso eu não sabia não. Porra, a primeira vez que eu vi isso daí foi muito chocante, porque eu também não sabia. Sei lá, foi muito marcante pra mim naquela época. E o que você acha que vai acontecer agora? Porra, não faço ideia, cara. Eu acho difícil imaginar que não tenha ninguém tão inteligente quanto o Hélio. É um mundo muito grande, então deve aparecer alguém que consiga disputar a inteligência com ele de novo e... Sim, é, você não tá errado, é mais ou menos isso. Vai aparecer dois personagens, um se chama Melo e o outro... Eu não lembro o nome. Ah, então... Tem uma mulher? Não, não aparece uma mulher. Exato, para. Claro que não. Ah, um deles parece uma mulher, mas não... Mas não é, então não importa. Mas é homem. Então, o conflito entre o L e o Light é tão foda que essa primeira saga é lembrada como a parte boa do Death Note. Daí pra frente, né, o L morreu, ele não volta. Isso daí, não sei, isso, acho que isso não é spoiler, né? O L não volta. Não, teoricamente não, né? Porque, pô, tá no Death Note. Até onde o anime mostra, não tem como reviver ninguém. Enfim, o L morre, ele não volta, então a partir daí acabou esse negócio que eu falei do conflito entre os dois. O que vem depois, é assim, ele continua fazendo a outra parte boa, que são os jogos, né, o quebra-cabeça, que ele fica criando sempre. Ele continua criando essas situações absurdas de, tipo, o cara ter que fugir de um prédio que tá cercado pela polícia, e ele consegue fugir, consegue criar um plano louco pra conseguir fugir do prédio, tipo, esse tipo de coisa. É, então, daí aparecem esses dois detetives. Um é uma criança, que é igual ao L, ou quase igual. E outro é um adolescente já. É, os dois também são órfãos, então eles têm o passado aí parecido com o L. É, e eu gosto dessa segunda parte, mas eu só assisti na época, eu não reassisti de novo. E eu não tenho ideia de como vai ser a minha impressão agora. Se a gente assistir, né? E eu tô curioso pra saber o que você vai achar. Porque... Olha, eu vou assistir, com certeza que eu vou terminar o bagulho que eu comecei, né? Eu sabia que você ia gostar do Death Note por causa dessa primeira parte. Mas a segunda parte eu não sei. Eu realmente não sei o que você vai achar. Ah, já sabia que eu ia gostar, mas... Eu que te falei, eu não sei porque eu não enrolei pra assistir. Mas enrolei pra assistir e foi bom, né? Que a gente acabou aqui. Aham. A última ação do L antes de morrer é que, simbolicamente, ele reverenciou o Deus do Novo Mundo, né? Sim, exatamente. É, isso daí eu achei bem legal também. Foi tipo uma despedida dele, né? O episódio inteiro foi uma despedida dele. Sim. É, o episódio inteiro tem esse clima bem triste, meio melancólico. É, e todo o diálogo dele é falando sobre... Você tá ouvindo sinos, tipo... Mostrando que ele já tá ouvindo a morte. Sobre ele tá reverenciando o Deus do Novo Mundo, né? Uh-huh. Isso fica bem evidenciado quando ele morre. Que ali a última coisa que ele faz antes de morrer é reverenciar o Deus. Uhum, exatamente isso. O anime, ele não se aprofunda em nenhuma questão religiosa. Ele usa só como estilo mesmo. E ele faz isso com várias coisas. Como eu falei lá sobre o negócio da criminalidade, que ele também não fala, ele usa só pra ter uma desculpa, pra ter uma história. Então, tipo, Death Note, muita gente vê ele como um anime complexo e profundo, mas Death Note eu acho que é um anime bem simples. Só que ele é bom por ser simples, porque ele é um anime estiloso, que sabe criar um bom quebra-cabeça e cria um conflito legal entre os protagonista e o antagonista. Então, Death Note é um anime bem simples, e ele é bom por causa disso. No 3 ou no já? No já. Beleza. Tá. 1, 2, 3, já. Nunca vi a abertura falando isso. Essa aí é a segunda abertura. Exato, essa daí eu nunca vi. O Netflix tem um botãozinho de pular a abertura e é só clicá-lo. Eu acho legal essa abertura por causa da música. Nessa abertura já mostra os personagens da segunda saga também. Uhum. Vai aparecer daqui a pouco. O que você acha desse estilo gothic lolita dela, da Nissa? Ah, é bem legal. É tipo... Eu até gosto do design dela. É bem estiloso. E as carinhas que ela faz, né, das depois são bem engraçadinhas. É, eu não gosto muito do estilo dela. Assim, ó, apareceu ali o cara da segunda saga. O cara loiro. Olha, de novo, o outro. É, eu gosto do estilo que ela se veste, mas eu não gosto do estilo de personagem dela. Esse estilo bobinha, irritante. É meio chato, é o padrão, é meio chato. Aí você já tá acostumado, né? Anime, geralmente é mulher assim. Uhum. E você percebeu que ele mostra bastante, dá bastante ênfase no corpo dela? Uhum. É, mas ela também é modelo, né? Não, mas em vários momentos, tipo, take mostrando a bunda, take mostrando os peitos. Não é tão frequente quanto vários outros animes, mas acontece bastante. Uhum. Tá, vou ficar quieto aqui.